Salvador, gol 1099, posição 3, para pushback e acionamento. 1099, aguarde para pushback e acionamento. Aguarda. Salvador, Força Aérea 2580, passe a autoridade para o táxi. Força Aérea 2580, para o táxi, chama a torre, 198, decimal 95, altimetro 10, 19. 295, bom. Salvador, boa noite, Força Aérea 2580. Aérea 2580, taxi 10, interseção da pista no zero. Sete, extensão da pista no 02580, para sua informação, 3 horas de autonomia, alterna Goiânia, está com 7 a bordo. 7. Afirmativo, número 26, decimal 0. 260, 268, azul 2781. Secundário no 28, decimal 8. 288, grato, boa noite. Torre, 198, decimal 95, altímetro no 0, 19. 7465, no 0, 19. 19, boa noite. Série 2580, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 10. 2580, carro se aproximando do ponto de zero, alinhar e manter. O 2580 chama contra. Zero, nove, nove, autorizado, tiver questionamento, chama para o táxi. Zero, nove, nove, camarada. Pressão para 2006, PNH 009. Autorizado a final do procedimento ILS Exclui, reporte estabilizado no localizador. 2006, chamará localizador. O código, o 968. Muito boa noite, tá 3, 997, está no ponto, cara, 10, pronto. San 3197, mantenha a posição. Alinhado pronto, FAB 2580. Sotéria 2580, autorizado a decolar, pista no 0, vento 140 graus, 089. Iniciando 2580. San 3197, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, 3197. Série 2580, decolado 13, chame controle Salvador 120, decimal 80. Vai chamar Salvador 208, boa. Cruz Salvador, boa noite. Sua série 2580, cruza 1500, Arbor com Eletro. Sua série 2580. 580, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380 via Arbor. Via Arbor, subindo para o 380, sabe 2580. Para o táxi está com 165 a bordo, 2:55 de autonomia, Serra do Campinas. 1099, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1 no 8, 95, altímetro 10, 19. Cliente via Índia, até o ponto de espera, chama a torre 18, 9, 9, 10, 99. Dan 3197, autorizado a decolar, pista no zero, vento 140 graus, 069. Desde decolagem, está 2580, está autorizado direto a Lessa. Direto a Lessa, 2580. Salvador, muito boa noite. Gol 1099, pronto. Gol 1099, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, 1099. Decolado aos 1:06, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 20, 80. Controle, boa noite, 03197. 03197, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340 via Dael. 340 via Dael, tá, 3197. Estabilizado. O 1968 chama a torre, 1998 decimal 95. 1968. Torre, gol 1968 final da 10. Gol 1866, mantém a aproximação, vai distalido. Fala, gol 1705-02, pushback, acionamento. 1705, autorizado, pushback, acionamento, chama o táxi. Vai chamar a DACO, 7.0.0. Voo 1099, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 079. Livre decolagem, voo 1099. 1099, decolado aos 19, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 2080, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 1099, saída A, posição elétrica, se escuta. 1099, contato radar na decolagem, subo para nível 360 e Arbor. 360, direto Arbor. Direto Arbor, 099. Passada 2580, restrito nível de voo 360. Afirmativo, restrito nível 360 para Força Aérea 2580. Passada 2580, chama o centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. 260, 1288, boa noite. Para o táxi, com 144 a bordo, 13h30, alternando com 15. 1705, táxi autorizado até o posto de espera da pista 10 via Índia. Próximo ao posto de espera, chama a torre 1985, altimetro 10, 19. Direita Índia, 1895, grátis, boa noite. Solo, boa noite, voo 1168. Voo 1168, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, voo 1168. Oi, Salvador, boa noite. Voo 1705.0.0, pronto. Voo 1705, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 079. Reverim, decola da 10, o voo 1705. Controle, tomar a possibilidade do voo ou 099 voar Bapso? Voo no 099 é quase coordenação com o Recife. Ah, você escuta. São 3197, chama o centro Recife, frequência 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251, 3325, obrigado, uma boa noite. 1099, chame o centro Recife, frequência no 25, 126, decimal 0, alterno no 28, decimal 8, gol 1099. 260, 288, 1099. Controle, 705, gol, boa noite. Bola 705, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, na saída da EL. 360 da EL, pós 2000 autoriza a Leda? Foi Leda, gol 705. Leda, obrigado. 1705, chama centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 33.25. Frequência 3325, boa noite, obrigado. Controle Salvador, uma boa, até 3858, centro Victor. 3858, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1019. 050 na Marisa 3858. Na 3662, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, QNH 1019. Pode voar Duna ou 3858? São 3858, está autorizado Duna, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Gente, desce para 2000 pés na proa de Duna com 1019, autorizado LS 3858. Salvador, boa noite, é o voo 2043, centro da Vitor. Autorização para São Paulo, Guarulhos, posição 7. Vitor, confere, voo 2043, autorizado Serra Bravo, Gulf e Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Coluna 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Onde intercepta, desulou no 0 e segue conforme rota. Transponder 5565 e o controle em 1208, gol 2043. O 2043 autorizado São Paulo, Guarulhos, conforme a Hotman Bowl 360. Decola o perfil da pistão no 0 com curva direita, da Elmeda Motiva, onde intercepta. 5565 e 1208 a controle. 5565, o contagiamento correto enquanto condicionar no 07. 5565, muito obrigado. estabilizado, 3858. 158 na torre, nono 8, decimal 95. 1895, 3858. Xanela 390, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH no 020. 050, mar, pode voltar, Xanela 390, foi Duna. Na 3662, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Way, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportar estabilizado, na 3662. De nós, pouso autorizado, pista 10. CN, ele pouso, pista 10, seu 3. Autorizado Alfa Juliette, parte 1, posição 02. Alfa Juliette, posição 2, 3850. Não, 3662, chama a torre no 8, decimal 95. Salvador, tá 3662. Noite da 3662, ajustado 1020, vento 150 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pista BR. Autorizado, pouso na 1020, tá 262 ao 51, direito 121, decimal 1. Direito 2, 1. 3662, autorizado ataque via Alfa, Juliette, posição 03. Juliette, posição 03. Oxê 6310. Oxê 6310, desça para 2010, autorizada, final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 6310, reporte estabilizado no localizador. 1096, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 10019. Essa é o 050 na mar, convite a voo 1096. Controle voo 1096, possível pro de ITAP? Do ITAP, 1096. Direto ITAP, grato 1096. O Channel 6310, completo final do procedimento e ele é X-Ray, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Boa noite, Channel 6310. Boa noite, ajustado 1020, vento 140 graus, 089, pouso autorizado. Pouso 1063. 2043 para puxa acionamento. Autorizado, chama táxi. Chama lá. Um, dois, um, um, zero, um. Oh, chama-me a três, um, zero, um. Chama-me a três, um, zero, três, zero, tá aqui.